Uma milha do externo, gol no 092. Bom dia, o ajuste no 098, reporte visual com a pista, o vento 070 graus 31. Reportará gol no 092. E Salvador, gol no 759, ponto de espera no 0, pronto. 759, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém, bom dia. Avisou o gol no 092. Autorizado, vento 1 centena com 3 nós, 1.002. Sim. 2 gols no 755. Bom dia, no 755, continue, a guarda está livre. Ok, aguardando no 755. 2223, Livre Taxi, Pátio Principal, Índia, ponto de espera, Torre 1, no 8.95. Ajuste agora no 098, bom voo. Ok, Pátio Principal, Índia, ponto de espera, 108.95, obrigado, bom trabalho. Salvador, gol, no 649, estou na posição 2, está pronto pro pushback e acionamento. Se a senhora autorizar, a gente puxa a senhora e aguarda a sua apresentação. 1649, após a aeronave da Passaredo, passar a retaguarda, coordenando com a equipe de solo para iniciar o push, está pronto, copy? Permitiu, solta, copy. Autorizado, porto seguro, no nível 360, via para o ISC 50. Decola da pista 10, curva direita, subida da EL, Leda, Bidev. Aciona 5007 e o controle 119.8. Campo está livre, o vento 070 graus, 3 nós. 705. Vira da Euleda após Guilherme. 5007 no transponder 198, é o controle para o gol 1649. Após a passagem do passarinho, depois a ação vai fazer o puxa essa manhã. 1649, correto, chamando o táxi. Tranquilo, tá. Paulo, bom dia, gol 1092, livrou pela Fox Trot. 092, muito bom dia. Alfa Juliette pro 06. Alfa Juliette 06 no 092. Solo Salvador, muito bom dia. Azul 4234 com Mike. Azul 4234, bom dia. Informação que você agora é November. Apenas o ajuste agora no 018. Pronto, cópia Recife? Pronto para cópia para Recife. Já modificamos para 018. Não, negativo. Chegar no mínimo, visual, confirma se está autorizado depois. reporte visual, ok? Se não avistar, enfim, aproximação perdida, 9755. Isso é lógico, na casa não avistar, né? O pouso está autorizado. A vista está livre, eu não estou vendo o senhor no final. Pois, Cuca, Aracaju, e transponder 5003 e 198, controle, 42341. 4234, Puca Transição Aracaju, Puca Jama Aracaju. Puca Jama Aracaju, Jamu. Correto, seu nome pronto, pressionado 08. Chamarei. Assim fica avistado, foi autorizado. 070 graus 3. Sete. Ele mantém gol na 759, isso não dá. Salve Salvador, com 755, livrando a porta. O 755, Alfa, é a porta da Juliette? A porta da Juliette, 755. Autoridade de colagem no zero, com 759. Aos 40, controle 198, boa viagem. 198, bom dia, obrigado. Professor, chegou no 649, com 2 a bordo, 2 horas e 50, alterno Salvador. Uno 649, livre táxi da direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste agora no 018, bom voo. No 018, direita esquerda, 118, decimal 95, 649, Antes da Juliette, 755. 755, ingresso 03. 03, 755. Nada, variável com 39. Variável com 839, passaria do livro de decolagem. Salvador, 649, pronto, ponto de espera da 190. Bom dia, 649, LR, mantém. Levanta em 90, 649, LR. Decola aos 42, controle 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. No 649 mantém a posição agora. Prossiga. 319. Nossa, Fox, bom dia, prossiga. Gente, aguarde um instante para a cópia. Temos seu plano aqui visual. Vou checar no sistema, já chegou a modificação para instrumentos. Gente, só um instante, cópia, ok? Visual, tá, eu tenho instrumento, desculpa. Confirma apenas o nível de voo solicitado? Para prospect acionamento, azul 4234, gate 08. 2234, chama táxi. Ok, dito prospect acionamento, escolha táxi. 649 aos 47, aos 47, controle 198, bom dia. Controle 9.8, 649, até logo. Nossa, Fox autorizado, Goiânia, no nível 1-0-0, decolando a 1-7 com curva direita na subida da El. Após voo direto, Baian, direto Bravo, Serra Índia, direto Pajem, e conforme a rota, aciona 5533 e o controle 119.8. Controle de Salvador, você está respondendo? E nossa Fox, correto, confia apenas o pátio coberto? Para acionamento e táxi, torre 1-1-8-9-5, ajuste agora no 0-1-8, Lima, Oscar Fox, bom dia. No 0 no 8. Gente, acionamento com a torre 1-1-8-9-5 da presente. Boa. Taxi 4234. Lima, Oscar Fox, prossiga. Sol Índia, ponto de espera, 18.95 com a torre, ajuste agora 1018, bom voo. Ok. Não. Corre Salvador, muito bom dia, 1-4-2-3-4, próximo Foto Esperuna, Zé Ponto. Bom dia, o azul 4234, a linha da cola, o vento variável com 3 metros. Cola 4234. Fora do sol. Ao 55, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado. Salvador, Bom dia, Xalé 225. É 225, continua a aproximação, reporte visual, variável com 3. 225. Avistou, baixar travado, 6225. Livre pouso, variável com 3 nós, ajuste no 08, ajuste no 0, 6225. Pode reconfirmar o vento? Variável com 3 nós. 7. Torre, muito bom dia, o trip 5362. Bom dia, 5362, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando pista livre, 5362. Direita, 219, é o 6225. Bom, bom dia. Visual, variado 3 mais. Now, what's the visibility there? The visibility, please. Alô, Salvador, bom dia, Oxenero 6225. Oxenero 6225, ingressa Alfa, Juliette para o 01. Alfa e Juliette para o portal 01, 6225. Visibility, Alfa, visibility. Confirm? Say the visibility, the weather conditions at the runway. It's 800 feet, 3,000 visibility, and the runway yet. Okay, got it. Siga. Livre, chama o táxi. Do 362 ao 02, direita, 219. Lembrando a chamar o solo, 5362. Solo Salvador, muito bom dia, 5362. 5362, bom dia, Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3. Magnitude 39, runway, ILS, runway 10. You report other marked runway inside, America 239. Roger. American 239 to Seattle marker. Confirm American 239. I'm at the outer marker, American 239. Report runway inside. Well, am I cleared to land? What if I don't see it? American 239 and clear to land runway 1 3 30 degrees, 2 knots. Clear to land, runway 10, I'll give you a PIREP and tell you when I see it. And I can see the runway now, American 239. We're about 1,200 feet on the ILS. Okay, clear to land, runway 10. Circa 2390 on the ground at 210 now, right 121 to 219. 219. Ground American 239, we're clear of the active Brigade 11. American 239, continue your taxi by Alpha and Juliet to gate 11. Alpha Juliet to the gate, thanks. Solo 29083, autorização. Convite de novembro? Solo 9083, formação novembro correta, autorizado com fins no nível 400, via Pesulo 10, bridge a Pesulo 16. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5050, controle 119.8. Autorizado 400, com fins conforme o rápido plano, a Pesulo 10, bridge a Pesulo 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva. 5050, transponder 119.8 é o controle, gol 908. 903, correto, chama pronto, funcionar. Chamará. Salvador do 4489, bom dia. 4489. Baixou e travou? Ainda não. Ele vem com 590, aumento variável com 3 mais o ajuste no 08. 4489. Pouso no 0448. Podia aumentar o brilho do balizamento 4489? Vento variável com 2 nós. Direita 219. Solo Salvador, bom dia, azul 4489. Solo Salvador Azul 4489. 4489, ingressa Alfa Juliette pro 09. Alfa Juliette 09, 4489. Carro do Lima, acho que é o Foxport, não é isso? Papão Lima Oscar, Fox Trot. Ok, tanto pro táxi. É... O plano aqui, apesar de ter copiado no horário, teria feito alguma DLA em questão do horário, já se passou uma hora aí do horário previsto do plano, e o CDT nos questionou se tinha feito alguma DLA. Poderia informar, por gentileza? ...11:15, é isso? Foi feito aqui em Salvador mesmo? Um instantinho, por gentileza, que eu não recebi. Só um instante, por gentileza. Porém, o centro não questionou aí a situação e a gente, em contato aqui no telefone com a Salesa, informou que a única DLA que teria é para as 10h15 e a hora certa já são 11h20. Tem, só um instantinho, Lima Oscar Foxtrot. Apesar do horário, em contato com o centro Recife, o centro Recife, o plano já teria expirado. Lembro que teria aí uns 5 minutos após a cópia do horário do vencimento, mais 5 do táxi, mais 5 para a decolagem. E já temos passado aí pelo menos 25 minutos aí em relação. 20 minutos, 26 minutos em relação ao vencimento do plano. Estou chegando com o centro aqui, só um instante, por aqui mesmo. Não sei, estou em contato com o centro aqui, checando a possibilidade, só um instante. Ok, Lima, Oscar, Foxtrot. Prossiga então com o táxi, chame para ingresso pista no 7. O POB seria de? 03. Chame para ingresso pista no 7. O táxi será via pista em uso para a cabeceira, ok? Ok, e reporte para ingressar. Oi, Salvador, bom dia, Oxenai 6302. Gente, o Oxenai 6302, reporte visual com campo, pista molhada, chuva na vertical, teto estimado em torno de 800 pés, devido chuva. Reporte visual checado. Botará, 6302. Lima Oscar Foxtrot, esquerda via pista, reporte lá de ponto cabeceiro no 7. Estimativa, avistou a 700 pés, baixo travado, 6312. José 6312, pouso autorizado, sistema 0, vento 340 graus, 1 nó. 340, 1 nó, positivo. Principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, décima 95, ajuste agora no 0 no 8, gol 903, bom voo. 102, via Índia, 295, torre gol 903, bom dia. Obrigado, homem. Papá Romeu Lima, Oscar Fox, livre decolagem, pista 17, o vento 340 graus, 029. direita, Alexandre Flamengo 121, decimal 9. Direita 219, positivo. Ciente, autorizada a decolagem de Lima Oscar Fox. Solo, bom dia, chegar 6312. 6212, bom dia, Alfa Gilete 06. Alfa Gilete 06, 6312. Let me clear, ok? 181018, runway is wet. Okay, continue approach 970 Sierra Juliet. Papa Romeo Lima, Oscar Foxtrot, decolado aos 27, chame controle em 199, decimal 8. 198. Gol 9083, o ponto de espera da 1-0. Gol 9083, mantém o ponto de espera da 1-0. Vai manter o 9083. 9970, Sierra Juliette, report runway in sight, lane gear downward locked. Okay, landing gear is down and locked. We'll report runway in sight 970, Sierra Juliet. Runway in sight for 970 Sierra Juliet. November 970 Sierra Juliet, clear to land runway 10, wind 350 degrees, 02 knots. Clear to land 10970 Sierra Juliet. Salvador, bom dia, Azul 4043, vai passar duna estabilizada na ILS. Azul 4043, continua a aproximação, reporte avistando o campo, QNH1018, informe pista molhada, chuva leve. Sente, informe visual, pista molhada, Azul. November 970 Sierra Juliet, on the ground at 30, vacate runway to the right, and contact the ground to lunch 1, decimal 9. Gol 9083, aguardar? Afirmo, gol 9083, informo que a aeronave da Azul já passou o marcador externo. Informo que tenho mais uma aeronave para aproximação, um Airbus da TAM, que já passou o Duna também. Provavelmente.